Por motivo idiota, cê bateu a porta e me deixou chorando. Disse tanta besteira que até não me ama e já tem outros planos. E agora o que eu faço sem você aqui? Tô sem rumo e rodando. Eu tô rodando a cidade, tô dentro do carro pensando em você, morrendo de saudades. Sofrimento em alta, tô indo no bar pra afogar a vontade. Que eu tô de te ouvir, te sentir, depois te ver batendo a porta. Eu tô rodando a cidade, tô dentro do carro pensando em você, morrendo de saudades. Tô lembrando da briga, ouvindo o Rayone, meu Deus, que vontade. Que eu tô de te ouvir, te sentir, depois te ver batendo a porta. Para, pensa e volta. Outra vez nós brigamos, por motivo idiota, cê bateu a porta e me deixou chorando. Disse tanta besteira que até não me ama e já tem outros planos. E agora o que eu faço sem você aqui? Tô sem rumo e rodando. Eu tô rodando a cidade, tô dentro do carro pensando em você, morrendo de saudades. Sofrimento em alta, tô indo no bar pra afogar a vontade. Que eu tô de te ouvir, te sentir, depois te ver batendo a porta. Eu tô rodando a cidade, tô dentro do carro pensando em você, morrendo de saudades. Tô lembrando da briga, ouvindo o Rayone, meu Deus, que vontade. Que eu tô de te ouvir, te sentir, depois te ver batendo a porta. Para, pensa e volta.